noite escura não vai me assombrar. O medo já não tem lugar em mim. As circunstâncias não vão me parar, pois o céu se abriu pra mim. A noite escura não vai me assombrar. O medo já não tem. Começou pra mim. O véu já foi rasgado e o preço já foi pago. O céu já começou pra mim. A morte foi vencida, me deu sua própria. Não vão me parar, pois o céu se abriu pra mim. O céu já começou pra mim. O véu já foi rasgado, o preço já foi pago. Já começou pra mim. A morte foi vencida, me deu sua própria. Não preciso esperar a morte me alcançar. O céu já começou. O céu já começou. O céu já começou pra mim. O céu já começou pra mim.